A gente leva da vida a vida que a gente leva da vida a vida que a gente leva da vida. Consegue me dizer que Marielle não foi nada? Como assim, irmão? Consegue me dizer que Marielle não foi nada? Diz pra mim, então, que são 40 mil e meio mundo indignado. Diz pra mim, então, que são 40 mil e meio mundo indignado. É claro que o Clarinho, New York e o Telesur são surreais para o senhor. É claro que o Clarinho, New York e o Telesur são surreais para o senhor. E a Marilda, então, não passou de uma péssima piada. Como assim, irmão? Tu consegue me dizer que Marielle não foi nada? Consegue me dizer que Marielle não foi nada? Diz pra mim, então, que são 40 mil e meio mundo indignado. Diz pra mim, então, que são 40 mil e meio mundo indignado. É claro que o Clarinho, New York e o Telesur são surreais para o senhor. É claro que o Clarinho, New York e o Telesur são surreais para o senhor. E a Marilda, então, não passou de uma pele.